quebra o tapa. Pega. Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tom de deboche, você disse cê é caô. Tudo é negativa referente aos sonhos que sonhei. Busquei sozinho, ela não me acompanhou. Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro, mas nunca usou as que eu te dei do camelô. Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro. Colhe os frutos podres que você mesmo plantou. Mais uma vez, mais um do canque. Mais uma blunt que pega fogo. O tempo é rei, roda gigante. Eita, mundo louco que girou de novo. Mais uma noite, duas das grandes. Um brinde que o pai tá de volta no jogo. O tempo é rei, roda gigante. Eita, mundo louco que girou de novo. Papo de futuro que eu te dei, hein? Tom de deboche, você disse cê é caô. Tudo é negativa referente aos sonhos que sonhei. Busquei sozinho, ela não me acompanhou. Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro, mas nunca usou as que eu te dei do camelô. Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro. Colhe os frutos podres que você mesmo plantou. Mais uma vez, mais um do canque. Mais uma blunt que pega fogo. O tempo é rei, roda gigante. Eita, mundo louco que girou de novo. Mais uma noite, duas das grandes. Um brinde que o pai tá de volta no jogo. O tempo é rei, roda gigante.